Santo do Senhor. É em ti que encontramos maravilhas e milagres operados por Jesus. Curou o cego e aleijado, água em vinho transformou, e ao filho da viúva ele o ressuscitou. A palavra do Senhor pecador.